novinha safadinha, gostei muito de você. Como faz pra nós se ter, pra nós dois meter, meter? Eu tô te pedindo um pouquinho de pereré. Vem cá pra sentir o volume na minha cueca. Pra ver se de puta garotado trepa trepa. Tem pique e maconha das coisas que tem. Vai Dizzy Harrison, mostra que tu é foda. Maceta essa novinha, sequência de soca soca. Soca soca, soca soca, soca soca, soca soca, soca soca, soca soca. Novinha safadinha, gostei muito de você. Como faz pra nós se ter, pra nós dois meter, meter? Eu tô te pedindo um pouquinho de pereca. Vem cá pra sentir o volume na minha cueca. DJ David Liga, é o cara da putaria. Putaria, putaria. DJ Harlison, o único. O único. Novinha safadinha, gostei muito de você. Como faz pra nós se ter, pra nós dois meter, meter? Eu tô te pedindo um pouquinho de pereca. O volume na minha cueca. Pra ver se de puta garotado trepa trepa. Tem pique e maconha das coisas que conecta. Vai Dizzy Harrison, mostra que tu é foda. Maceta essa novinha, sequência de soca soca. Soca soca, soca soca, soca soca, soca soca, soca soca, soca soca. Tem que produzir. Ô novinha safadinha, gostei muito de você. Como faz pra nós se ter?